Taxi seu Gol 1856 a bordo, 173, alterna Natal com 3 horas e 10 da autonomia. Livre até o ponto de espera da 10. Quando lá chame torre 1895 Gol 1856. 1895, ponto de espera da 10, 1856. 7 decolou na árvore. O ATR taxiano, ingresso de Juliette, seu portão será o de número 202 para o Gol no meio 12. Pós 36, direita, parte 5, frequência livre. Boa noite. Tráfego à sua frente, seu portão de número 808 para o Gol 1601. Portão 8, percebendo o tráfego à frente, 601. Salvador, boa tarde, Azul, boa noite, Azul 4206, informação Sierra, Recife, nível 370. 37 Recife, aguarde 4206. Aguarda. O Xaner 6201, copia. Pronto para copiar. Galeão 360, decola da 10 com primeira curva direita, saída da Euleda. Depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a Pesulu 10. Frequência do controle em 1208, a torre em 118, meia dúzia. Seu código 5130. 330 para o Galeão, decola 310, primeira curva de Israel, sentou o laser, sozinho no movimento. Estamos em frente a Pesulu 10, 1208 é o controle, 118, é a torre. E o transporte está no portão 4, não é isso? Ah, sim, bom. Correto, reporte para puxa acionamento 6201. Reportar quando pronto, 6201. Meia 143, gente da Juliette para ingresso. Pode prosseguir em frente, seu portão é o de número 9. 6143. Portão 9, obrigado, 143. O Webjet 6720 está pronto para copiar? Para o Galeão, está autorizado nível 360. Decola no zero com curva direita, saída da Euleda, depois voa direto à posição Bridge, onde intercepta a rota, a Pesulu 10. A frequência do controle em 1208, a torre em 118, meia dúzia. Corrijo, a torre em 118.95. 118.95 a torre, e seu código 5147, Webjet 6720. Ponte 612, ciente, reporte para o puxa acionamento 6720. O Azul 4206 está pronto para cópia? Pronto, 4206. Para Recife, nível de voo é o 370, a rota Peruísque 58. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. Frequência do controle 1208, a torre em 118.95. Seu código transponder 5136, Azul 4206. Está autorizado Recife, nível 370, decola na 10, curva na esquerda, perfil Puca, Caju, transferência 5806, 1208 a controle, 2.5136, é o transponder 4206. Correto, qual é a posição? Posição 1, ciente, reporte para o push acionamento. Fechamos, obrigado. Posicionamento 201, pronto para o funcionamento, posição 1. Portão número 4, está autorizado, reporte para o táxi 6201. Autorizado para o portão, tá? Trip 5491, pátio 3, fica atento ao sinalizador 5491. Ali mantém. Ali mantém, C4 no C. Estacionamento azul 4201. Aguarde para o push 4206. Aguarde. Delta, só um minuto. 956, decolada agora em Salvador, as 42, controle 120.8, bom. 208, 856. Controle, gol 1856, decolando, a sua escuta. 856, boa tarde, contato radar, Cibão, nível 390, sai da PUCA. Na PUCA, ao 390, 856. Delta 3567, chame centro Recife, 126.0, alterna 128.8, bom voo. 260.288.3567, obrigado, vamos continuar. No 5, quando pronto, em livre decolagem, o vento 1, número 0 graus, continua. Livre decolagem, 5-4, no 5. Trip 5415, decolada agora as 44, controle 20.8, bom voo. 208. Obrigado, boa tarde. You want to estimate to stop the taxi? Sorry, we have one more reset that will take about 2 minutes, and then I will let you know if we can start the taxi or if we have to go back to the stand. Okay, that's right. Thank you. Nota, tô ciente, grato. 6201 para o táxi, 107 a bordo, autonomia de 3 horas e 40 minutos, alternando São Paulo para o Ocean Air 6201, está autorizado o táxi para o ponto de espera da 10, via Índia e Alfa, quando lá chame torre 118, 612, Ocean Air 6201. Centro de ataque de Alfa, via ponto de espera da 10, 118, 6, quando pronto, Ocean Air 6201. Nada, ótimo. Azul 4201, coordene aí com o solo, vai passar a cauda o Airbus da Ocean Air, que já está taxiando. Aí assim que ele liberar, você já pode executar e formar táxi. Coordenação, vai ser azul 62. Portão meia dúzia, está autorizado, reporte para o táxi 6720. Autorizado, reporte para o táxi 6720. Autorizado além de decolar, está 10, vento de 1,60 graus com 10 nós, 6201. Além de decolar, pistão 0,6201. O novembro mantém as condições visuais nível 075, reporte descida. Boa noite, 56, chama Recife, 125, decimal 4, 5, bom voo. 2545, obrigado. Canal H201. 550 com 8. Salvo 601. No 601, prossiga. Centro da Serra, atualização Galeão, 601. Gente, aguarde cópia no 601. Aguardo, 601. Salvador, Epsilon November, autoriza a proa do Palocco de Capuã, extensão de pouso na 3. Two road short, followed by the 7 quick 7. Portugal 022. We'll taxi slowly and we'll follow a Boeing 737 from Webjet. Confirm. Yes, correct, sir. And two road short, runway 10. Portugal 022. Taxi by Mini Bro. Para o táxi azul 4206 com 100 a bordo, 13:20 alternando a Maceió. 3:20 com Maceió alternado, livre Índia Alfa, ponto de espera, torre 1895, o azul 4206. até a Ponte Pera da 10, lá 1895, azul 4206. Boa tarde, boa noite. Boa noite. Delta Romeo Charlie, chama Recife 12545, alterna no 2685. 12545. Sol de Salvador, Xanero 6201 decolado, Xanero da El. Xanero 6201, contato radar, sua 360, saída da El. 360, saída da El, Xanero 6201. 201 pro Adileda. Pro Adileda, Xanero 6201 está presente. Identificação desse nível para o controle. Tudo 9 VD estão no 1500 pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. Uma rodeia descendo para 1500 pés, voo 9 VD. 6720 da web, ali mantém. Ali mantém, não mantém, o web tem. Está pronto para cópia? Pego 601, mano. Para o Galeão, nível de voo 360, na, decola da 1-0 com curva direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição bridge, onde intercepta a peso 1-0. A frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 11895, o seu transponder 5161, gol 1601. Galeão 360, decola da 1-0, direita da El, Leda, bridge, a peso 1-0. Controle 1208, 2895, transponder 5161 no voo no 601. Correto, informe pronto para puxo e acionamento no 601. Tomarão, 601. Salvador Tower, ground in Portugal, 0-2 on the ground, holding point 1-0. Tower 118, the small 95, bye bye. 1895, muito boa tarde, boa noite neste caso e obrigado pela vossa colaboração. Até a próxima. Até a próxima. Reporta na vertical do farol da Barra, Yankee Delta Charlie. Tower, New Portugal, 022, on the 510. Portugal 022, line up, handy wait, runway 10. Line up and wait, runway 10 in Portugal, 022. Eu chamo Centro Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, 1 do Recife, Controle web 6720, pode voar da Elda presente? Negativo, mantém o perfil da subida, 6720. Mantém o perfil, 6720. Portugal 022, clear takeoff runway 10, and is now 160 degrees 7 knots. Clear for takeoff runway 10, and Portugal 022. Salvador, uma boa noite, estou no 567, Matier para Brasília. No 567 para Brasília, está autorizado 360 na Pezulu 17, decola da 10 com primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa, onde intercepta a Pezulu 17. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Código transponder 5163, gol 1567. Observação Brasil 360, e a Rafa decola da 10 com curva direita, perfil da saída, a rabotação eleva 208 ao controle, 11895, 163 é o transponder, gol 1567 na posição 10. Na posição? Posição 10. Quem está me informando é a posição 12, está na posição 10 então, né? É, negativo, é 1-0 mesmo. Ok, obrigado. 894, reduza para 1809. Zero, zero, and call control departure frequency 120.8. 208, boa noite, obrigado, é Portugal 082. Boa noite, Lima, Portugal 022, airborne, runway 10. Air Portugal 022, radar contact on departure, climb and maintain flight level 370, Puka departure. Climb and maintain flight level 370, Puka departure, Portugal 022. Alô, Salvador, muito boa noite. Esse é o 35219 da Ciência da Informação de Sierra. Autorização Vitória da Conquista. 5219, para Vitória da Conquista 200, decola da 10 com primeira curva à direita, saída Arbor, Elefa após DCT Conquista. Frequência do controle 1208, a torre em 11895. Seu código transponder 5150, trip 5219. Está passando através do farol da barra. 10510 via corredor Axé, reporte visual com reporte Pituaçu, confirme apenas o POB. 02. 5150 é o transponder, o trip 5219. Fome pronto, puxa acionamento 5219. Sim, faremos. A posição é a 3. Posição 3, pátio 3? No pátio 3, confere, né? Confirmo, posição 3 no pátio 3, esse é o trip 5219. Quem infra-ermo informou posição 4, tá acertando uma, obrigado. Beleza, valeu. ...94, prossiga na descida para 2.000 pés, que negar 1-0 no meia, reporte estabilizado no LS X-Ray da pista na 0. Descendo para 2.000, reportará estabilizado no X-Ray, está na 3.94. Departure é Portugal 022. Go ahead. Nós saímos, tivemos um pouco de tempo ali parados no chão e demorámos mais tempo a sair. Será que havia alguma possibilidade de voar direto à posição de Natal? Aguarde o 022 da Portugal. Muito agradecido. Zulu 90, visual com aeródromo. November, desça para 1.000 pés. O QNH 10 no meia, reporte. Confirme visual com campo. Confirmo. Zulu November, torre 98, decimal 95. 3895, Zulu November na escuta, prossiga. 10, aeródromo à vista na circuita. Vai prosseguir final 35? 601 no portão 8. Autorizado, reporte táxi no 601. Visual contrato. E a vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Para 3.000, vai manter a proa, limite localizador, vamos 23. Air Portugal 022 da X-Par Position. Z-Par Position. Para X-Par, muito obrigado, é Portugal 022. Vem na escuta? Firmo. Eu sou o Nico Pacho, final 35. Firmo, sim. Autorizado então, final 35. Imediato, o fórmula trato chegou agora, passando a, na aproximação da 10, já está passando Duna, para 2, 3 milhas do externo. Firmo.